Terminal. Reporta a base para final. O seu nome é Pedro. Também 314, decola 226, chame controle 120 decimal 8 combo. Obrigado, hora 208, 6304. Motor, boa tarde. Hoje é 6304 na saída Momo. Passa 2000, se escuta. Hoje é 6304, boa tarde, contato radar, sou para o nível de voo 340 via saída Momo. 340 via Momo, 6304. A nova parte de Liette, Hotel Romeu, desça para 3000 pés. Tem a posição? Madeira. 097, chame o centro Recife, em 126, decimal 0. 260, centro Recife. 7, vento 170 graus, 189, altímetro no 0, no 4. 14 autorizando o pouso, pista no 7, serra 9 BV. Batilhete, Romeu, confirmando a intenção de pista no 7. A negativa, pista no 0. Deixa eu para o cruzamento. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar, boa tarde, prossiga. Você falou de Serra Delta com o Sanchez, na Serra Delta, na Serra Delta, na Serra Delta. 7 Kilo Romeo Oscar, confirma o seu POB. Tem 0,4 bota. 7 Kilo Romeo Oscar, prossiga via corredores, reporte no CEASA ou quando visual com campo, o ajuste em Salvador na 0,4. Também 14, Interlag, reporta quando visual, Kilo Romeo Oscar. Eu vou em código, vou aguardando o Nenim. Qual é o Kimbo, 7, metros agora? Liette, Hotel Romeu, desça para 2500 pés, informa o tráfego 3 horas, 3 milhas rumo Nordeste, mantendo o nome 500 pés, é um Bravo November 2 Papá. Está autorizado a final do procedimento LS X-Rei, rei reporte estabilizado. Vitor, atento, aeronave cruzando, após a mesma, livre táxi 45, frequência livre estacionar. pelo Kilo Romeo Oscar, informo o tráfego 12 horas 2 milhas, rumo este, mandando 2.500 pés, é 1 Sirius. Tá certo, o tráfego, o Kilo Romeo. Romeo autorizado 2 mil pés, reporte de recepção no localizador. Xené 6314, autorizada para o Neném. Lete até o Romeu Controle. Gente, apenas para a informação, tipo, a nave que pousou avistou pipas próximo ao marcador médio. Lete até o Romeu, chame agora a torre em 19895. Aos 33, segue para 17 com base pela base curta pela direita, reporte base para sinal. Vou preparar de base para sinal, Rafael. Xené 6314, chame o centro Recife em 125, decimal 45. 3367, a linha decola da 10, vento 180 graus, com 8 nãs. Ganhar decolada 10, tanto 3367. Oi, boa tarde, o Papa Romeu, o Gilete da Flamengo, como é que faz? Boa tarde, Gilete, Gilete Romeu, a paz início da corrida do Airbus da frente, ele mantém o 10. O tráfego aí, a rolagem do Gilete da Flamengo. A base curta pela direita, Juliette Barbara. Explosão autorizado, pistão no 7, vento 190 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Juliette, Juliette, Romeu, mantém a posição, já ultrapassou o ponto de espera. Dois comprimentos de ponto de espera, prossegue com decolagem. Aproximação Asa Visual, Kilo Romeo Oscar. Tratamos Kilo Romeo Oscar, chame a torre em 19895. 1900, obrigado. Solos 3000, autorizado deck track, aparte livrando dos pátios da base. 367, decolado do 37, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, 367 graus, chama a base. Sabe, para passar no quilo, Romeo Oscar, próximo rotatória. Romeo Oscar, condições de reduzir? Afirmativo. Segue reduzido, reporte em RIMAR. Reduzido, reporte em RIMAR, quilo Romeo Oscar. Sete, vamos. Hotel Romeo, agilize para a base. Agilizando a presença para a necessário reduzir, repartir em RIMAR. Entendido, se não é necessário reduzir, vai reportar na RIMAR, quilo Romeo. Positivo. Caixa livre, estacionar. Etilete Romeo, aeronave à frente está na mesa, saída, só mais um minuto. Gilete Romeu, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 180 graus com 9 nós. Prime decolar, Gilete Romeu. Gilete Romeu, decolado aos 40, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, Gilete Romeu. Os autorizados que estão no 7, vento 180 graus com 8 nós, a última estão no 0 no 4. 3, aí eu volto no 7, que Romeu. Juliette Romeu, contato radar, só para o nível de voo 400 via saída São Bruno. Gente, Juliette Romeu para o 400, poderia confirmar o limite? Confirme, Juliette Romeu. Autorizado 400 e São Bruno. Eu 3190, aciona identificação, projetado para interceptar a chegada Bomé de Uno, desse manter a nível de voo 050, ajuste em Salvador no 0 no 4. Afirmativo, desce para 050, tá 3190. Romeu Oscar, Solos 42, livre táxi, parte 5, frequência livre estacionar. Eu presumo 9-0 cancelado as restrições em TAP. Prato. 3367, chame o centro Recife, tem 125, decimal 1. Recife, 125, 1, 3367, grato, uma boa tarde. Boa tarde. Controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Decola pista 9-0, saída móvel. Controle 1-2-3-1, no contato radar, soltado nível de voo 9-8-0, via saída móvel. A gente então está autorizado 1-8-0, só informando que a gente não cumpre o gradiente ATC superior, tá ok? A gente passaria 2-2-3-1 e está livre da restrição de altitude. A gente então agora 1-8-0 livre, passaria do 2-2-3-1. A bola para Juliette, Juliette Romeu, chame o centro Recife em 1-2-5, decimal 1. 2-5-1, Juliette Romeu, obrigado. 3190, desça para 2000 pés, o ajuste no 094, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Estimativo 2000, autorizado, reporte 3190. 1120.0.10.0.2. Tarde, Colono 120, a linha decola da 1.0, vento 1.9.0 graus, com a Ituna. A linha decola da 1.0, ficou 1.1.20. Doutor, o passageiro 2231 solicita, se possível, após mal, uma coordenação para voar direto ao destino, é o passageiro 2231. Passageiro 2231, não dá presente autorizado, voar direto ao destino. Muitíssimo obrigado, direto ao destino, passageiro 2231. Boa tarde, eu vou 1920. 1920, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 370 via saída PUCA. Saída PUCA, para o 370, 1920. Autorizador 3190. 3190, torre em 19895. 169, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada a Bonfe para 4 mil pés, o ajuste no 014. Via chegada a Bonfe, Bonfe 14, povo ao nacional. Salvador, boa tarde, CN 210, passa bom, 180, tribuna 50, momento 1. Oi, CN 6210, acione identificação, autorizado via chegada a Bombé de 1 para o nível de voo 050, o ajuste no 014. Comédia 1 até o 050, com 1014, voo de Itap e Outuna. Via 210 autorizado, voo Itap, se tiver condições, mantém a velocidade até mais próximo de Itap. Comando Itap está presente, mantendo velocidade, CN 5 milhas, baixar travado, 3190. 3190, posto autorizado, pistão no 0, vento 90 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 4. Ativo, 190, solo 57, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 3219. Parei. Operando 2231, nós chame o centro Recife em 12545. Prossiga para o 2231. Chame o centro Recife em 12545. Recife 2545, 2231. Plano 869, reduza a velocidade para 2309. Receba a redução 2309, plano 869. Eu chamei 6210, vou direto do Duna, desça para 2000 pés, o ajuste no 095. Autorizado, afinal do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado. Direto do Duna da presente, reporte estabilizado, desça para 2000, com 1000 e confirmado. Ajuste no 095. No 095, senhor 62, no 0, reporte estabilizado. Confirmando, boa noite, 69, completa o procedimento, visto que está no zero, possível? É procedimento em uso é ILS, sim, então solicita o ILS Whisky. Afirmativo. O 69, confirme o procedimento que solicita efetuar? ILS Whisky, confirmando. Excelente, mas a frente será autorizado o ILS Whisky, Gol na 869. 869, complete redução para 2009, está autorizado a final do procedimento LS Whisky, pistão no zero, repasse passando Serra Vitor 366. Produzindo 2009, autorizado LS Whisky, pistão no zero, reportará Serra Vitor 366, um boa noite, 69. Estabilizando o Sinair 6210. O Sinair 6210, Torre 1895. 6895, Sinair 6210. Torre Salvador, boa tarde, Sinair 6210, X-ray no zero. 6210, reparte final de 5 milhas. Coordenado, 6210. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no zero, no 5. Pouso autorizado, 180 graus. Boa tarde, boa noite, 69, sinal LS Whisky, pistão no zero. 869, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando autorização de pouso, boa noite, 69. Oi, só confirmando, boa noite, 69, a pista opera em toda a extensão? Afirmo. Ok. 210, solo 11, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, chame 210. 869, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol 869. Pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 5. Livre pouso, pistão no 0, ajuste no 0, no 5, voo 869. Azul 699, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, azul 699. Meia nove, solo 14, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 1869. A linha decola dando 0, vento 180 graus com 7 nós. Afirma toda a extensão. Do 699, decolado aos 1-6, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 608, obrigado, boa semana. controle. Boa tarde, é o 6919 da Azul, decolado, cruzar, mil pés. Azul 6919, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 320 via saída São Bruno. 320 via São Bruno. Bono 166, acionei identificação, desça para 4 mil pés, autorizado via chegada Bomed 1, ajuste de altímetro 1015. Descida via Bomed 1015, Bono 166. Altitude de 4 mil pés. Controle Salvador, 03294, tripulação Papá, Sete. 3294, oceano identificação, desse mantenha nível 050, autorizado via chegada para o Med 1. 050 via para o Med 1. Azul 6919, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 25123.8, obrigado, uma boa noite, senhores. Uhum.